Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7. Hoje é sábado, estamos a 22 de janeiro de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia até bem perto das 13 horas, mais coisa, menos coisa. Hoje vamos falar-lhe de... Hoje vamos ouvir música instrumental tocada ao acordeão, primeiro, e ao piano, em segundo. Vamos começar com um nome estrangeiro, um nome alemão, mas vamos também trazer aqui muita coisa portuguesa. Vamos começar com Henrique Ugarte, que nos traz Ein kleiner Nachtmusik. Um tema que certamente conhece, não com este título, como é lógico, mas certamente conhece bem esta música. Desta vez é tocada ao acordeão. Se nunca ouviu, ouça e surpreenda-se. Agora vamos ficar por terras lusas para ouvir os Danças Ocultas que nos trazem Aura, uma melodia bem disposta, com algum tempo de duração, mas vale a pena escutar. Aura, tema dos Danças Ocultas. Thank you. agora a última melodia de acordeão. Daqui a pouco vamos passar para o piano. Trazemos-lhe Tingolingolingo, uma melodia calma, mas festiva. Interpretada aqui ao acordeão do português Carlos Areias. Agora um dos maiores nomes da música contemporânea portuguesa. António Pinho Vargas, pianista, vai-nos trazer A Dança dos Pássaros, tocada por si ao piano, tal e qual como só António Pinho Vargas sabe fazer. Ouvimos agora o grupo português Raízes, que nos trazem a piano e a viola, uma conversa entre Carlos Paredes e Zeca Afonso. Uma conversa simbólica, ao piano e à viola, o tema Vampiro. Vamos fechar a edição de hoje do Nota 7 com Richard Clayderman. O tema que vamos ouvir chama-se Secret of My Love. É o tema que vai fechar a edição de hoje do Nota 7, nesta tarde de sábado, 22 de janeiro de 2011. Eu, Carlos Bonaparte, estou de volta amanhã.